Criançada, eu sou o palhaço, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tudo belezinha? Eu vim aqui para trazer muita alegria, muito conhecimento, muita diversão e traquinagem nesse podcast. E na verdade... É tudo mentira, na verdade o palhaço tá dentro do meu corpo e eu tô dentro do corpo do palhaço. E a gente vive um roteiro da sessão da tarde, daqueles que obviamente a pessoa vive dentro do corpo do outro. Tipo, o legal de todos esses roteiros de filme é que quando um cara assume o corpo do outro, não tem nenhuma explicação. Tipo, não tem como te explicar por que alguém estaria dentro do corpo de outra pessoa. Então sempre é um fenômeno muito estranho, assim, tipo um raio, ou alguém segurou, acho que no Big, que é o melhor filme de todos, que eu quero ser grande, o cara segurou, foi numa máquina, no, tipo num parque de diversão, e daí tinha um cartão, é sempre, tipo, não tem muito como tu explicar, cara, e tem aquele filme, na verdade o Quero Ser Grande, com o Tom Hanks, é o mais legal de todos. Que tem o... Tem um apartamento aquele... Que é o apartamento do Tom Hanks, que é tipo um flat... Não, um flat, como é que é o nome? Puta, como é que é o nome? Não é flat. Não é flat. Ah, meu, eu não sei. Aquele apartamento que não tem divisão. Que desde a época que eu vi na Sessão da Tarde, pela primeira vez que Quero Ser Grande, eu decidi que quando eu crescer eu vou ter um apartamento desses. O que mostra quão mal sucedido eu sou. Porém, eu tô aqui, né? Tô felizão, ainda não. Infelizmente não aconteceu um fenômeno natural pra entrar no corpo do palhaço. Se bem que, pensa aí, qual seria o fenômeno natural ideal? Ou será que tem que ser um fenômeno natural pra te poder mudar de corpo e entrar na alma, sei lá, no corpo de outra pessoa? Tipo, não pode ser tipo o gol do Ronaldo na final da Copa de 2002, ou sei lá, tomou água de um bebedouro. Como seria, e com quem, agora pensando bem, com quem será que eu gostaria de trocar de corpo? Eu, no caso do estado físico, eu trocaria pra muita gente, mas assim, se eu pudesse escolher ser alguém, eu não sei quem eu seria. Eu acho que eu estou bem confortável sendo quem eu sou. Eu acho que é um momento bonito da minha vida. Mas então, como é que vocês estão, seus guspidores de boca de gato? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O que tem de legal que aconteceu na semana? O que tem de mágico? O que tem de assim, que merece, né? Que merece eu gastar todo o meu tempo e atenção? Eu acho que a coisa mais legal que aconteceu... E eu não sei se eu definiria isso como legal, mas a coisa mais bizarra... Claro que eu definiria como legal. A quem estou enganando, eu definiria isso como muito legal. Vocês viram o que rolou na Coreia do Sul? Eu não estou dizendo... Ah, eu vi lá no G1 que rolou um escândalo de corrupção, que a galera está tentando tirar a presidente e tal. Beleza, isso aí tá de boa. Mas vocês estão ligados na história... Que é, eu não sei, eu provavelmente estou replicando um conteúdo que só pode ser mentira, porque é tão legal, não é legal, mas é tão... uma história tão de cinema ruim, que não parece mesmo ser verdade. Eu vou tentar resumir para vocês em apenas 4 horas, tá? Eu vou tentar resumir para vocês qual é a história que tá rolando na Coreia do Sul, beleza? Tá bom. Corta, senão, abriu, tem uma criança, sei lá, 5 anos aí, com uma menininha, mataram os pais, pá, pá, pá, pá, trá, tá, tá, tá. Eu tô fazendo toda a sonoplastia, daí mataram os pais da criança, a criança, caralho, fiquei sozinha pra caralho, mataram minha família, isso aqui em coreano, ela falou, mataram meu pai, minha família toda, me fodi, aí veio uma senhora, oh, por favor, venha para minha casa, vou adotar você, vamos ficar aqui de boaça vendo os filmes aqui, comendo as paradas, já que tu não tem pai, então não vai ter coisa melhor, fica aqui comigo, família. Bah. Aí ele adotou, essa mulher adotou essa criança e ela apresentou para outra, essa aqui é a Regina, Só que Regina em coreano, que significa Has Haunting. Apresentou ela pra Regina lá, coreana, e elas ficaram amigas pra caralho, as crianças brother, pá, fumavam cigarro juntas, criancinhas de 5 anos, ficaram super amigas, beleza. Cortou a cena, ok? Cortou a cena, a câmera tá subindo lentamente, anos depois, essa mina virou a presidente da Coreia, que é um troço que eu pessoalmente não conheço ninguém que é presidente da Coreia, então eu respeito qualquer pessoa que venha ser presidente da Coreia, que deve ser uma coisa legal pra caralho. Ela virou presidente da Coreia. Ok? Até aí tudo bem, né? Até aí. E aí, se descobriu... Quando alguém fala se descobriu, eu penso alguém descobrindo seu corpo. Mas enfim, foi descoberto através de um vazamento aí de... Sei lá, caiu o laptop em algum lugar. Ou a mina deixou logado no Facebook. Ou passou um arquivo errado no WhatsApp. Enfim. Foi descoberto que a presidente... desviavam as grana e era, tipo, tinha o lance daquele tráfico de influência que ela, sei lá, a galera mandava ela fazer as paradas, ela fazia, que ela não servia realmente ao povo, ela era tipo um fantoche de uma parada, assim. O que, pros parâmetros nossos, não é uma coisa tão distante que a gente imagina que os grandes, deve ter uns 4 caras no mundo aí que coordenam o mundo e tal. Mas... não era só, tipo, eu coordeno, eu tenho uma metalúrgica, rumo dinheiro e eu paguei a presidente da Coreia pra me dar um terreno. Não era isso, cara. Quem coordenava era, tipo, uma daquelas amiguinhas dela de infância, tinha um grupo chamado As Oito Deusas. Meu Deus, esse nome parece muito mentira. As Oito Deusas. Eu vou falar mais perto do microfone. As Oito Deusas. Elas tinham um grupo chamado As Oito Deusas. Eu não consigo parar de falar esse nome porque é muito bom. Um grupo chamado As Oito Deusas. Esse grupo era meio as paradas espiritual, satânica. Satânica, as coisas ruins, demônio, Felipe Neto, coisa ruim mesmo, assim. E aí, esse grupo... pensa bem, esse grupo chamado As Oito Deusas tinha as paradas meio espiritual. Mística coordenava, tipo, a presidente da Coreia, velho. Então, é tipo muito, muito um roteiro bizarro. E a presidente da Coreia meio que desviou uns... Meio que não, né? Ela deu uma desviada sincera em, tipo, 70 milhões de dólares, o que paga todas as minhas contas no bar. Ela deu essa desviada de dinheiro pra esse grupo aí, pra as oito deusas. E caralho, velho, isso é tão absurdo, mas é tão absurdo, tipo, eu não sei, cara, é errado eu me empolgar com isso, é errado eu achar isso legal, eu sei que é, mas é que todo momento que acontece uma coisa tão absurda, tão um roteiro de filme ruim, eu fico acreditando que vão encontrar um esqueleto numa sereia, ou que vai acontecer alguma coisa legal. Se bem que já acontece muita coisa legal, né? A gente já tá cheio de coisa legal. A gente não precisa, né? Cara, esse bagulho de sereia. Sereia não. Sereia não existe, né? A princípio. Acho que a história das sereias é os caras que andavam de barco, de navio, né? No caso. Eu não sei qual a diferença entre navio e barco. Mas enfim. Os caras que andavam de navio em, sei lá, 1500, assim. Eu tô inventando uma data, obviamente, porque eu tenho total liberdade, porque eu trabalho com entretenimento. Eles andavam em 1512 no navio. E daí os caras tomavam um sol fudido por 3 meses dentro de um barco. Imagina que bizarro tu viajar 3 meses num barco de madeira, tu e mais, eu não sei quantas pessoas, 82, que eu também posso inventar esse dado, mais 82 pessoas nesse barco, e vocês andavam no barcão ali 3 meses tomando sol, provavelmente a comida não era igual a do Outback, era uma comida meio ruim, assim, a higienização não devia ser, assim, pô, a melhor de todas. Então, tu passava 3 meses com os 80 brother lá. E aí, pegando sol, e os caras meio que viam uns botos, umas paradas assim, umas pedras, umas coisas, e já achavam que eram umas minas. Pá! Os caras começavam a alucinar. Então, essa é uma das lendas de como surgiu a história da galera acreditar em sereia. porque não faz muito sentido, né? Quer dizer, né? A galera acredita que pregaram o cara voltou, então meio que um monte de coisa não faz sentido, mas a sereia, eu acho que é uma das coisas mais estranhas. Eu nunca entendi muito bem se a sereia, teoricamente, ela é do bem ou ela é, tipo, muito do mal, se ela pega e afunda o navio, ou se ela... Porque as referências que eu tenho de sereia, eu me lembro só do filme do Tom Hanks. Ah, na verdade, todas as coisas que eu tenho na vida, eu lembro de algum filme do Tom Hanks. Eu tô associando isso. Todos os fatos, toda a minha linha da história da minha vida, desde que eu nasci até o momento que eu vou morrer, eu acho que o Tom Hanks está relacionado. Aliás, eu fui ver um filme do Tom Hanks. Eu, em primeiro lugar, eu fiquei muito orgulhoso, porque eu fui no cinema, eu acertei a sala, eu não caí, não aconteceu nada, não tenho nenhuma história bizarra pra contar de cinema. Mas eu fui simplesmente no cinema, assisti dois filmes seguidos, e vi o filme do Tom Hanks, que é o... Assim, já respondendo antecipadamente, tu deve estar te perguntando, por que tu foi ver esse filme? Aí eu só te respondo porque eu gosto de filme, eu vejo qualquer coisa. Toda semana quando eu fizer um podcast, provavelmente eu vou ter ido no cinema uma ou duas vezes, porque eu vejo qualquer filme. Então eu vi primeiro O Contador, que depois eu vou falar como é que é, depois eu vou contar o filme do Contador. Não sei se vocês pegaram essa piada, mas enfim, eu vou contar o filme do Contador, mas antes eu vou contar o filme que eu vi depois, porque tudo faz muito sentido, né? O que eu posso dizer sobre isso? É um filme muito louco, cara. É um filme muito louco, tipo, ele é bom? Não é bom, mas ele é muito louco, porque ele é feito de um jeito bizarrão, assim, porque o Tom Hanks já começa, eu acho que isso não tem problema de eu contar, porque isso não é um spoiler, não é nada, né, mas ele morre no fim, o filme já começa meio perturbado, porque o Tom Hanks tomou uma bordoada, que eu queria sempre usar essa expressão em algum momento da vida, eu posso usar agora, bordoada. Ele tomou uma bordoada, então o filme já começa todo filmado de um jeito estranho, mas câmera subjetiva é quando é a visão do cara num filme assim, saca? Então o filme tem muito disso assim, então ele é filmado de um jeito bem estranho, e é um filme relativamente bem usado em algumas partes, assim, cinematograficamente falando. É bom? Não é bom. Não é bom. Recomendo? Não recomendo. Não, quer dizer, eu recomendo se for, tipo, R$7. Se for, tipo, até R$9,50 eu recomendo. Mais que R$9,50, aí eu não recomendo. Então, tu tem que aproveitar uma promoção de ingresso, que é o que eu faço sempre pra poder ir no cinema. Aproveitar uma promoção de ingresso, senão, não. Agora, o outro filme, O Contador, que é com o Ben Affleck, eu fico na cabeça com Casey Affleck, que é o irmão dele, que eu acho o ator mais legal que tem, que é o irmão dele que fez aquele Jesse James, não sei o que. Ele tem a voz grave assim, pá, ele é muito foda, eu curto muito ele. Aí, mas enfim, eu tô falando do Ben Affleck, que fez esse filme O Contador, que é um filme de ação, e eu gosto de qualquer filme de ação que não seja muito, muito ruim. E é um filme legal. Tipo, o Ben Affleck não é um cara que vai, sabe, ele não vai dar uns... Acredito eu que ele não vai fazer uns filmes muito ruins mais na vida. Aí alguém vai falar, ele fez o Batman. Meu, ele é um Batman muito foda. Ele é tipo um Batman muito foda. E ó, eu não tô dizendo que o filme é muito foda, tô dizendo que ele é um Batman muito foda. Ele é um Batman com... Eu vou dizer uma palavra que tu vai entender por que ele é um Batman muito foda. Maxilar. Ele tem o maxilar pra ser o Batman. Tem cara que não tem o maxilar pra fazer o Batman. E ele tem, tipo, o shape do Batman. E então, uma das certezas da minha vida é que eu não vou nunca representar o Batman no cinema. Coringa, o que eu posso dizer? Talvez. Batman, jamais. Quem sou eu pra dizer que alguém deve duvidar do seu sonho de ser o Batman, né? Acredita e vai fundo, porque tem como, tá? Sim, foda-se. Sabe por quê? Porque eu quero. E é isso. A gente se vê, a gente se fala, não sei. Seja uma pessoa boa. A gente se fala semana que vem. Um grande abraço, um grande beijo, um grande... Eu não sei o que vem depois disso, mas é uma grande forma de interação social com muita intimidade.